Eu no 606, desce para 2000 pés, que na Gaúna 095, está livre das restrições na posição ITAP, reporta estabilizado na LS Ferreira, pista no 0. DC 2000 pés, 1005, livre edição ITAP, livre DC para Clio no 0, informar estabilizado, volume 06. Gaúna 704, desce para 3000 pés, que na Gaúna 095, está livre da restrição de altitude na posição ITAP. E aguarde para prosseguir na aproximação. É, está seguindo o tráfego agora na sua posição de 12 horas, está a 11 milhas, é um Boeing 738 da companhia com 2709 de grau de speed. Ok. 3000 pés, 10, sem restrição em estado. Frente do tráfego, está mantendo 2509, voo 714. Gente. Na 3152, no solo 33, direita, solo 121, décima 9. Direita, solo 219, tá? 3152. O Salvador tá 3152, tá? Tá 3152. Boa noite, tá livre o táxi Alfa e Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, tá 3152. Informe Mike Nifor, boa noite, aguarde um instante cópia para Brasília. O senhor tá no, na Aerostar? Então, aguarde um instante a cópia, o uniforme, Mike, uniforme. O ajuste é 1-0-1-5. É, a gente vai coordenar aqui com o controle, aguarde só um instante. Mike Uniforme, cópia. Autorizado, Brasília, conforme o nível, é o 260, via Upper Zulu 17 até Formosa e após a Peruísque 10, a decolagem é da 17, a primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor DCD Lefa para interceptar a Upper Zulu 17. O controle 120 decimal 8, a torre 118, 118,95. E o transponder é o 5556. Informe Mike Uniforme correto, cotejamento. Tá livre o acionamento no pátio 5 e chame a torre para o táxi. Uma boa viagem. Então chame na a torre 1895 para o acionamento de táxi. Então, uma boa viagem. Estabilizou X-ray, pista 90, Gão 606. Gão 606, completa aproximação, torre na 895. 895, 606, boa noite, Arena. Boa. Gão 794, desce para 2000 pés, QNH 1905, reporta estabilizado na LS X-ray da pista 90. 2000 portada estabilizada no Gão 1794. Porte, marcador externo, baixado e travado. 0095, apontar marcador externo, baixa travada, 606. Noite 05, acendo identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, QNH 1095. Noite 05, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, QNH 1095. Estou no zero, gol no 606. Gonomé 06, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado pouso no 0, Gonomé 06. Gono 794, completa aproximação, torre na 895. Gono 95 no 7, no 4. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 714, passou o externo final no zero baixado, checado. Gol no 714, continua a aproximação, guarda na pista livre, ajusta 1015. 1015 no 714. Gol 1606 no solo 41, direita, solo 1129. Direita 219, uma boa noite. Salvador, muito boa noite. Gol 1606, livrando a faca. Boa noite, gol no 606, tá livre o táxi via Alfa e Juliette para o gate 5. Alfa Juliette 5, 606. Gol 1704, no solo 44, direita, solo 1121, décimo 9. Direita 219, gol 1704. Gol 1704, livrou, desculpa. Gol 1704, ciente, livre o táxi via Alfa e Juliette. O portão, o gate é o 02. Alfa, Juliette 2, gol 1714. Noite 05, desce para 2000 pés, que nega 1005, reporta estabilizado no ILS aqui do Rio da pista na 0. Para 2000 pés, motor estabilizado, 1005. estabilizado, Gol 905. Gol 905, completa aproximação, Torre no 895. Gol 8, principal 9, Gol 905. Boa noite, Gol 905, baixado para Vasco, sinal 10. Gol 905, ajuste 1015, autorizar pouso pista 1-0, vento 1 com 62 de nós, cheque o trem. Baixo, está travado, Gol 905, nível pouso. Gol 805, no solo 53, direita solo 121, décimo 9. Direita 1219, décimo 9. Boa noite, Gol 805. Livrei o táxi via Alfa e Juliette. O gate é o 01. Alfa José Germano, Golan 05. US National Task Uniform, Mike Uniform. Salvador, boa noite, Altan 3152 novamente. Nossa autorização, Maceió, formação Alfa, portão 6. Cliente, tá 3152, autorizado, Maceió. O nível é o 330. Prossegue na Upper Whiskey 58 até Orago, após direto Maceió. Decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5560. Autorizado para o TAM 3152, Maceió, nível 330, Apple Whisky 58, Orago, após direto Maceió. Decola 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1208. É o controle 5560, transponder TAM 3152. Tá correto, TAM 3152. Chame para o push e acionamento no gate 6. Camarão, TAM 3152. Noite 96, boa noite. Autorizado chegar a mar e desça para o nível 050, QNH 1004. Os ataques até o Papá. Reposto para ingresso, uniforme, uniforme, confirmando apenas o TOB. Mike Uniforme, autorizado Lian Cabeça.